fim das vielas e bomba nas pistas. E os fones delas a gente conquista. Batendo forte a caixa vira masoquista. 0800 e XMR que avista. Fim das vielas e bomba nas pistas. E os fones delas a gente conquista. Batendo forte a caixa vira masoquista. 0800 e XMR que avista. Bandeira solta o som, não freio a disco que pare. Só bicho solto rimando a pista. Vira um safari das que tomam chá de biscoitas que trinca no Campari. Que essa mãe do meu pivete diz que amanhã já pare. Hater chora e diz que esses com a nós não há quem se compare. Ela quer meu cavaleirismo e não só logo da Ferrari. Mais tarde tem os petiscos, firmeza pra nós mandiare. Se elas querem diversão, esse é meu hip hop party. Vem das vielas, só pra cumprir tabela. Ouvi ela de cosa capri, caprichada, fita bela. Beleza, tanta me segue, eu nem vejo o resto do baile. Vou chamar ela pra fazer leitura labial em braille. Eu vou de na frente, resta somente a ti correr atrás com a posição. Papai, mamãe, pra ela eu sou primeira posição. Com a minha composição, te deixo em decomposição. Nos versos, nós é mais que os MC com posição. Não vim só pra bater na trave como o Tiri. Eu vim para roubar as noites como Gentili. Trago o meu verso picante como um Tiri. E quem é contra é só laxante no seu chantilly. Ela quer ganhar uma lanche, eu sou um lanche, fi. Escrevi, me perguntou, cadê as panches? Essa aí derruba mais que avalanche. Diz que quer que eu deslanche, mas tá mais pra um desmanche, fi. Meu som sai da viela até a nata culta. Não estaciona, então os pela não me toca multa. É um lançamento, escuta, de carnaval a carnaval. Caneta é arma temporal, essa é minha catapulta. Nós tem minha pista igual do work. Meu parça avisa os pessimistas que é muito work. Com beat tamo crescendo, cacete. Quem não gosta ainda é disfarce. Então se um dia nós cair é pro footwork, capite. Vem das vielas e bomba nas pistas. E os fones delas a gente conquista. Batendo forte a caixa vira masoquista. 0800 e Jimmy R te avista. Vem das vielas e bomba nas pistas. E os fones delas a gente conquista. Batendo forte a caixa vira masoquista. 0800 e Jimmy R te avista. Quando me vê mandando a rima com o mic na mão, avisa pros irmão, pros teus parceiros e pra plateia. Que segundo a teoria do Mareche do Cascão, tua mina ouve meu rap e abraça minha ideia. Ela me chama de rei, mas não Roberto Presley. Vem mais safada do que os forró do Wesley. E mesmo sem as de 100, o que ela quer aqui tem. Já tá ciente que não só na rima eu mando bem. Ela me viu, curtiu o que ouviu no microfone. Pediu meu telefone, meu som pra pôr nos fones. Me olhar com água na boca mesmo, sem tá com fome. Já sabe porque ela afasta as mãos e diz meu nome. Ela olhou pra mim, piscou pra mim, dançou pra mim. E eu nem precisei pedir nada pra ela me dar mais do que um sim. Porque ela gosta assim, se eu faço assim, ela quer assim. Atenção que não deu pra ela, fez ela dar mais que atenção pra mim. Eu sei o que tu quer e tu sabe o que eu quero. Aqui é Jimmy Love 0800. Sem ficar de blá blá blá, sem ficar de lero lero. Desculpa eu ser direto, prefiro ser sincero. Escuta essa batida e chega já pra cá. Encosta, sei que você gosta de dançar. Do tipo empoderada, requebra devagar. Máximo respeito, sempre em primeiro lugar. Vem das vielas e bomba nas pistas. E os fones delas a gente conquista. Batendo forte a caixa vira masoquista. 0800 e Jimmy R de avista. Vem das vielas e bomba nas pistas. E os fones delas a gente conquista. Batendo forte a caixa vira masoquista. 0800 e Jimmy R de avista. Vem das vielas e bomba nas pistas. E os fones delas a gente conquista. Batendo forte a caixa vira masoquista. 0800 e Jimmy R te avista.